ao diamante, a voz que clama, da água ao vinho, não ando mais sozinho, minha voz tá no ar, ninguém vai me parar, a voz que clama, olha o respeito, sinta o drama, paguei o preço, voltei a faixa pro novo começo, a voz que clama, de joelho Joe, tipo ladrão, no lado direito, neguei teu beijo, a fama, dinheiro, vida louca, cê não me engana mais, daqui não volto pra trás, e logo eu que vivi o drama, ainda bem que ele estendeu a mão e me tirou da lama, a voz que clama, tem minha terra listado e pronto para a guerra, se define, isso aqui é uma guerra interna e externa, eu contra o eu, nós contra o mundo, entendeu? Vamos lá! Circunstâncias dizem que não dá, sei onde a minha fé está, não importa onde possa estar, serei a voz que clama, oh, oh. Joguei no buraco, se foi a brecha que eu dei e culpei o diabo, ou a minha infidelidade me deixou fraco. Ouvi malandro me chamar de maconheiro safado, ouvi a voz que dizia, cê não é ninguém, você não tem mais família, vai contar com quem? A minha boca se cala, mas o coração fala, mais uma vez enganado, os hormônios não param, o pulso ainda pulsa, mas a cabeça não pensa. Sai pra lá, vixe, sai pra lá, má sentença, o bom samaritano não passou por aqui não. Me viu no chão e me chamou pra sair na mão. Pelo vale de ossos secos eu dei rolê. A minha voz clamou, implorou por você. O impossível é inevitável, lamentável pros covardes. Jesus mudou minha mente, minha vida de verdade. Circunstâncias dizem que não dá, sei onde a minha fé está. Onde possa estar, serei a voz que clama. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Minha quebrada clama, ferida aberta inflama, o sangue do cordeiro cura, mas pera lá, quem vai lá levar salvação pros irmãos? Soldado, usado por Deus pra confundir fariseu, kamikaze, linha de frente do ataque, trago a solução através da rima, a voz que clama na ponta da língua, ferramenta perfeita pra mudar a situação, despedaçar coração, palavra de Deus viva e eficaz, que corta mais do que qualquer espada, ao ponto de dividir o espírito da alma, a voz que clama não para, não cansa, não se cala, até o último subir, além do fim, a vida eterna é a meta por aqui, daqui pra lá, vai uma caminhada, mas a voz que clama não para. Circunstâncias dizem que não dá, sei onde a minha fé está, não importa onde possa estar, serei a voz que clama, a voz que clama. Em qualquer momento da sua vida tem alguém clamando por você, não importa onde quer que você esteja. Irmãos de sangue, 2011, aqui é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Você é imortal, pelo sangue do Cordeiro. Não importa a circunstância, importa no que você crê. Cristo. Aqui a gente clama por você.